CalmaCast está começando mais um querido, amado, gostoso, mercado delícia. CalmaCast, isso mesmo. Bom, vamos apresentar a galera que está aqui conosco. Boa! Que nojo! A galera que está conosco hoje aqui do caramba. Ué! Bom, por favor, Tuti, se apresente pra garotada, pra criançada que tá acompanhando. Brincadeira, você não é criança, você disse, mas tudo bem. Pra galera que tá acompanhando o nosso caramba de hoje. Fala baixinhos, ou melhor, fala galera da minha altura, beleza? Nossa, mas tá próximo. Isso mesmo, que isso, que isso. Mas tudo bem. E Rafa, por favor, que está conosco hoje aqui. Bem-vindo a essa toda garotada aí. E aí, galera, tudo bom aí com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Aí o Jader vai dar um recado não tão legal agora, mas vocês vão ter que saber, né? Diz aí, Jader. Isso mesmo, um recado triste. Não, brincadeira. controle seus ânimos, galera. É o seguinte, galera. Infelizmente, a Ferdi não pôde estar aqui conosco no nosso cast, entendeu? Infelizmente, mas calma, se contenha. Ela está fazendo e dando um tour. Ela ficou rica, ficou milionária e ela foi fazer um tour em Beverly Hills. Isso mesmo, ela está curtindo lá, comprando muitas joias, muitas coisas. É garota de luxo. Ela ficou famosa depois que foi reconhecida pela mídia e agora ela está internacional. A garota internacional está viajando por aí, beleza? Mas é uma diva. Isso, é uma diva. Absoluta. Agora. Isso. Ficou absoluta a garota. Agora está viajando para todo lugar, agora está em Beverly Hills fazendo suas compras. E quando ela chegar de viagem, ela irá gravar o próximo cast, beleza? Não perca, ela estará conosco ainda. Calma, não aconteceu nada, está tudo tranquilo. Não se preocupe. Só ela voltar da viagem dela. Tranquilo, então, nós três aqui. Eu estou temendo que o programa volte àquela época que a gente... Era um programa muito, sei lá, masculino demais. A gente falava muitas coisas pois inadequadas. É. Mas espero que isso não aconteça hoje, beleza? Vai estar tudo sob a normalidade. Viu, Ferdi? Estamos aqui esperando a sua volta aqui. Tranquilo, e vamos controlar nossos ânimos aqui. Vamos fingir que ela tá aqui cuidando da gente. Isso. Tentando usar Hadouken dela. Brincadeira, Ferdi. É isso daí. Bom, duas apresentações aí. Beleza? Fiquem tranquilos, Fez estará no próximo. Vamos então agora para a nossa sessão de mensagens e e-mails, isso mesmo. Bom, temos aqui a mensagem do Sakaro, isso mesmo. Ele falou sobre a respeito daquele programa de lendas, mitos que a gente fez lá. Ele deu o seguinte comentário. A lenda do carro preto, a lenda, aquela lenda que eu falei lá, que vocês falam, não existe, que é isso, nunca passou por aqui, que o carro preto saía sequestrando crianças para roubar os seus órgãos. Ele falou aqui, a lenda do carro preto também chegou no interior de São Paulo, mais precisamente em Rio das Pedras. Eu morava lá e tinha muito medo do carro preto quando eu tinha 8 anos, isso mesmo. O carro preto roubava órgãos, era uma coisa... Não, ele não era, ele tocava piano, ele roubava órgãos mesmo, seu coração, seu... Beleza, hoje eu tô inspirado. Nossa, eu demorei um pouco pra me tocar. Eu fiquei, órgão. Ah, o órgão, instrumento. Ai, meu Deus. Caramba. Isso mesmo, mas enfim. O nosso tema de hoje tá maravilhoso. Hoje a gente vai falar daquela pessoa amiga, aquela pessoa querida que passa bastante tempo do seu lado. Isso mesmo. Não estou falando do seu namorado, estou falando do seu vizinho, meu amigo. Isso mesmo. O seu vizinho. Vamos falar hoje sobre... vizinhos. Por favor, Rafa, você tem algum vizinho no pé no saco aí, garoto? Ah, mano, tenho muitos, caralho, velho, como eu tenho vizinhos pé no saco. Assim, porque eu moro em condomínio, então é muito próximo, porque tipo assim, quem mora em apartamento não é tão próximo do vizinho assim, porque raramente você vê o que a pessoa tá fazendo lá e tal, mas aqui se sair alguém na rua e tal, eu vejo e as coisas acontecem. Então, tem um vizinho que mora num condomínio atrás. Esse foi o pior vizinho que eu já tive, porque eu já tenho uns 10 anos que eu moro nesse condomínio, que mora no outro condomínio, mas mesmo assim divide lote, né? O muro é o mesmo pra nós dois. E aqui no fundo de casa é grande, né? Então tem como a gente jogar a bola, fazer um monte de coisa. E aí a bola caía lá no vizinho direto. Vê, sabe como é, velho? Não tem jeito. Às vezes a bola cai no vizinho, né? Aí a bola caiu lá, e caiu uma vez, tá? E a mulher já devolveu com aquele ar de tipo de... idiota. Aí tá, né? Continua, a bola caiu lá de novo. Aí caiu lá de novo. Caiu de novo. Caiu lá diretão, velho, diretão. Todo fim de semana caiava lá. Aí, velho. Meu Deus, velho. Teve um dia que o cara, a gente foi lá e chamou. E aí, você pode jogar a bola pra gente aí, por favor? Aí o bicho foi lá, subiu na escada, pegou a bola e falou assim, ó. A próxima vez que a bola cair aqui em casa, eu vou processar vocês. Porra. Tá, processar. Chega assim, deu vontade. Chega a carta na sua casa, assim, processo, né, da carta da justiça. O que fez? É, causa, né? É, irritava jogando uma bola na minha casa. Hã? Porra. Não, aí eu pensei, né, tipo, pensei, deu vontade de maiar dele, né, tipo, eu declaro culpado por jogar a bola na casa do vizinho inúmeras vezes. Aí, tipo, pra gente não ficar chamando o bicho mais, tipo, aí ele passou a furar a bola e jogar a bola murcha pro lado de cá. Aí, tipo, a gente já tinha um estoque de bola, tá ligado? Tipo, opa, a bola caiu lá, pega a bola aí. Já jogava, caiu de novo, opa, caiu a bola, pega outra aí. Já tinha... Aí, tipo, na bola do cara, deveria ter umas 15 bolas lá, velho. Aí até que meu pai teve a ideia genial de botar uma rede e fechar. Uau. Onde a gente jogava a bola. Aí, nunca mais caiu lá. Teve um dia que antes a gente não tinha rede ainda, né? Aí esse cara não tava em casa, né? Tava a mãe e a menininha, a filha, né? Aí eu joguei lá, a bola lá caiu, subi no muro, daí a menininha tava com a bola. Eu falei, joga a bola pra cá, ela... Não, vou chamar minha mãe. Não, menininha, joga pra mim, joga pra cá, joga pra cá. Ela, eu não. Aí, vai, joga, por favor, aí, ó. Eu não, eu vou ir pegar ela. Tá, jogou lá. Aí a gente saiu correndo. Ele reclamava até se a bola batia no muro, velho. Ah, mas é foda. Isso era mó chato, velho. Toda rua tem aquele vizinho chato mesmo. O vizinho sempre tem um velho, de preferência velho, beleza? Todo enrugado, ele é conhecido também como o bruxo da rua. É uma coisa linda isso. Sempre tem o macumbeiro, o sei lá. O que toca déjà vu. O que toca. Nossa, por falar em déjà vu, vizinho que reclama de som. Não, muita gente tem vizinhos que reclama de som alto. Ah, o cara lá tá tocando som alto. Não, eu reclamo do vizinho que coloca o som alto. Porque é que é uma coisa sinistra aqui na minha rua. E é engraçado que toda rua que eu morei, o vizinho que põe som mais alto, o vizinho mais bagunceiro da rua é o da frente. Eu fico indignado com as coisas dessas, mas acontece comigo. Por exemplo, o vizinho aqui da frente, ele coloca som alto, aquelas músicas de ou déjà vu, e prefere essa música de corno. Aquela música de corno, aquela música que você tá cansado de ouvir, sei lá, músicas de chifre mesmo, o cara coloca pra, sei lá, meu Deus, chega e estremece as janelas. E pra que isso, cara? Engraçado, você tem um volume legal que você vai dar pra ouvir. Você coloca lá, você está ouvindo, pra que você aumentar demais, é pros outros ouvirem, eu fico puto com uma coisa dessa, cara, que é sinistro, é sempre música de corno. É uma maravilha isso. Nunca o vizinho, ele ouve a música pra ele ouve a música pra irritar os outros, cara, pra todo mundo olhar e falar, nossa, ele tá ouvindo a música, sempre fazem isso, nunca vai ser só pra ele. Eu queria também um vizinho que colocasse uma música legal, porque, sei lá, uma música que, sei lá, todo mundo escuta, alguma coisa assim, divertida, sei lá, coloca o Tchu ou alguma coisa, sei lá, Foo Fighters, alguma coisa que seja escutável. Não, por favor, música de corno, não faça isso. Agora aqui, também. Aqui, velho, é de lei, velho. Aqui é de lei. É domingo, 10 horas da manhã. Não, véi, vai tomar no cu. Véi, é muito chato. Aí tem o bicho da frente que vai lá e chama. Não, e o pior de tudo, na casa desse cara tem uma mesa de sinuca. Então todos os caras vão pra casa do cara jogar sinuca e fica a musiquinha déjà vu o dia inteiro, véi, o dia inteiro, véi. O dia inteiro, velho, o dia inteiro, eu não aguento mais, velho, eu não aguento mais. Tá bom, parei, brincadeira. Alguém aqui já morou em prédio? Não. Ah, uh-huh. Então vou me sentir solitário nesse assunto. Eu tinha 1 ano de idade. Ah. Não, então vou me sentir solitário nesse assunto, porque eu já morei em prédio. Não, você não está sentindo solitário, pessoas estão escutando que moram em prédio. Conte, meu amigo. Então tá, contribuam nos comentários, por favor, naquela coisa que pisca alucinadamente. Vocês não estão comentando mais, hein? Estou sentindo saudade de alguns, mas tudo bem. E, cara, eu tinha um vizinho de baixo. Era uma coisa linda, né? Não o vizinho de baixo. Mas, assim, eu tinha um barulho que vinha lá do 8º andar, eu morava no 6º. Barulho que todo dia, lá pelas 7 horas, você ouvia parece bolinha de gude, biloca, derramando, ou moeda. E tipo, o vizinho de baixo, do 500, ele achava que era eu. Aí, e tipo, tudo ele encrencava, saca? Ele falava que tinha um sapatinho, tanto que a gente apelidou ele de sapatinho por causa disso. Que ele reclamava que tinha um sapatinho toda vez 6 da manhã, e ninguém acordava lá em casa às 6 da manhã. Todo mundo era preguiçoso, né? Então, aí a gente começou a chamar ele de sapatinho. E, cara, era tipo, uma vez por mês ele tinha que telefonar lá em casa e falar: não, porque esses cachorros fazem barulho, não sei o que lá. Porra, até parece que ele não faz barulho. E tinha vez que ele veio com o argumento: não, porque minha mulher tá com câncer aqui. Tá, porra. Poxa, cara, se você quer me fazer sentir mal porque sua mulher tá com câncer. Mas assim, eu não sabia que o barulho atrapalhava tanto, assim, fazer ela sentir tanta dor. Mas se quiser, começa a usar pantufa, então. Eu quero... Porra, se sua mulher tá com câncer, que mal. Não vou falar que bom, né, porque não é bom. Mas, velho, você é velho, sua mulher tá com câncer, o que, que você vai fazer morando num prédio? Vai pra fazenda, cara. Meu irmão, é louco. Eu sei que aqui tem um... No meu condomínio, assim, no condomínio de todas as pessoas, tem adolescentes legais e muitas, muitas garotas gostosas. Não no meu. No meu, existem 10 milhões de pirralhos e uma bola. E esses pirralhos vão jogar bola na rua e ficam o dia inteiro jogando bola na rua, velho. E é uma merda, velho, que os moleques ficam gritando, velho, e tipo, igual... Velho, nossa, que raiva, agora eu lembrei, nossa, velho. Jogo do Brasil, velho. O moleque não deve ter mãe, provavelmente, velho. E aí o jogo do Brasil começou e o moleque tava com aquelas vuvuzelas que aperta, tá ligado? Beleza. Passou o jogo do Brasil, acabou o jogo do Brasil, meia-noite, velho, o cara ficou buzinando a parada até meia-noite, velho. E o moleque, velho, deve ter uns 8 anos, velho, o moleque pé na rua, velho. Eu tive que sair lá fora e falei: mano, o jogo já acabou, o Brasil ganhou, domingo tem outro jogo, guarda um pouquinho aí, ó, pra você usar isso aí no dia do jogo de domingo, mano. Aí ele ficou todo sem graça, mas mesmo assim, ficou até meia-noite, velho. Se fosse minha mãe, velho, eu dentro de casa, a primeira buzinava que eu desse, só o tamancão voando assim, ó, Havaiana de pau, ó. Havaiana de pau! É doido, né, velho? Aqui também tem esse pirralho maldito, sem sacanagem. E o pior é que não é só jogo da seleção, não. É sinistro, ele começa das 6 da manhã, sem sacanagem, eu não tô mentindo. Eu acordo com a vuvuzela e durmo com a vuvuzela. É uma coisa sinistra aqui. Engraçado que no jogo do Brasil a coisa piora, sei lá, triplica os números de vuvuzeladas, sei lá. Aí eu tô até agora, desculpem aí os patriotas de plantão, mas eu estou torcendo para que o Brasil perca, sim. Porque se o Brasil ganhar, eu não vou ganhar nada com isso, enfim. Se o Brasil ganhar, eu não vou ganhar nada com isso, eu irei perder minhas noites de sono com a vuvuzela do vizinho pirralho, mas se ele perder, eu pelo menos ganharei minha noite de sono, que é o mais tranquilo, por favor. E porque essa vuvuzela tá enchendo o saco. E o engraçado aqui da vuvuzela é que tem um cachorro do meu vizinho, que eu até adoto ele como meu cachorro, porque ele faz mais barulho pra cá do que pra lá, enfim. Com a vuvuzela do vizinho, o cachorro uiva. Ou seja, bastava o garoto com a vuvuzela, o cachorro uiva. Aí junta os dois quando complô, até o cachorro do vizinho faz complô com você. É uma maravilha isso. É verdade, velho. Porque tem um cachorro aqui no meu condomínio, velho, que ele é insuportável, velho. Se uma coruja vier voando assim e pousar assim no portão, velho, ele começa a latir. E não é aquele latidinho, saca? De cachorrinho assim. Não, é um latido frenético. Tipo, minha risada, tá ligado? Frenética. E o bicho tem um latido monstro, velho, que é um cachorro gigante, velho. E ele fica tipo... Ele não para, velho. Insuportável esse cachorro, insuportável. Tipo o Creu, né? É, velho, o bicho fica... E não para, velho. E o dono dele não chama a atenção dele, velho. E tipo, você tá com tanto sono, velho, que você levanta assim a cabeça assim e faz... Psss. Cala a boca. Cala a boca. Tira aí, por favor. Ah, a gente pede cachorro. Ah, meu Deus, velho. Insuportável esse cachorro, velho. Insuportável. difícil. Engraçado que esse mesmo dono vizinho dono desse cachorro, o maldito, ele tem um quintal na casa dele, entendeu? E o que é que ele planta nesse quintal? Você acha assim, ah, ele planta, sei lá, um pé de tomate, alguma coisa simples, assim, um pé de alface? Não. Ele planta bananeira. É uma maravilha. Ele tem uma selva no quintal dele. A banana. Engraçado também é que vai juntando aquelas folhas assim, ele vai juntando tudo. O que é que ele faz no final? Ele vai tacar fogo no mato. No mato, que ele tem uma selva e fica aquelas folhas, aqueles troços preto caindo na sua casa, que é uma maravilha. Que isso é lindo. Quando, sei lá, a sua mãe lava a roupa branca, põe no varal, ela fica o quê? Cinza, de fuligem. E não é só ele que taca fogo, não. Tem uns macumbeiros ali debaixo, os macumbeiros. Tudo pra eles é tacar fogo. Sei lá, caiu um pedaço de planta, eles vão tacar fogo. O sofá não presta, mas eles vão tacar fogo no sofá também. Tudo que não presta, eles tacam fogo. Tá maravilha, sem sacanagem. Parece que tá com cheiro de fogo aqui, com certeza eles devem estar queimando alguma coisa lá. Enfim, é o vizinho que taca fogo em tudo, é uma maravilha. Minha mulher tá com câncer, taca fogo. Taca fogo na sua mulher, se ela não presta, mas taca credo, fogo. Credo, velho. Na sua casa, tudo que você mulher. Sempre tem um vizinho insuportável que chega 4 horas da manhã com aquele som maldito tremendo, né? E aí fica com o som aberto na frente da tua casa, né? Com a porta do carro aberta na frente da casa, fica conversando com a galera assim, né? Aí de repente tem uma cantada de pneu, sai. Não, sempre não tem um vizinho desse, velho, insuportável, assim, que fica lá. Chega e sua casa começa a tremer. Aí você pode saber que tem um vizinho que tá chegando. Aí o vizinho vai lá, para na frente da sua casa, fica conversando, tu vai lá, olha na janela, o filho da puta tá lá. Aí de repente ele vai lá dar uma cantada de pneu. E sai. Mano, qual é o teu problema, velho? Não. Qual é o teu problema? Cara, não, só... Parece que os vizinhos, eles guerreiam, né? Tipo, é uma coisa... Não, eu faço mais barulho. Não, eu faço mais barulho. As pessoas ficam tentando ver quem é melhor. E nível de irritar, cara. Tipo, tem vizinho também que gosta de ser barraqueiro, cara. Sempre rola um barraco na rua. Uma vez a cada 4 meses tem que rolar um barraco que todo mundo vai comentar. Todos os vizinhos fofoqueiros vão ficar... Cara, você viu? Vida. Tipo, cara, quando eu morava em prédio, tinha história lá de uma mãe que se separou com um cara. Aí o cara tava no térreo e a mãe tava da janela. Aí começaram a discutir da janela. Velho, não tem necessidade pra isso. Primeiro, discutir da janela quando ele podia subir, eles conversarem normalmente. Não, mas seu filho da puta, ele é meu filho, vou ficar com ele, não sei o que lá. Aí começou a discutir, falou, virou pro porteiro e falou, virou não, né? Começou a gritar pro porteiro, chama a polícia! Aí tanto que, velho, no final das contas, o pai do garoto saiu puto do prédio, bateu o portão e o portão ficou quebrado por mais de um mês. Tipo, ninguém ganhou nada com isso e a gente ainda se fode em ter que ir lá, ter que pegar a chave com o porteiro, abrir o portão manualmente, velho. Cara, foi uma bosta. O melhor de tudo dessa história que você contou foi ver a sua evolução em imitar vozes finas, velho. Fiquei espantado, velho. Tá cada vez melhor, mano. Cara. Mas eu ainda falhei um pouco, mas eu fui. Fui direto. Você um dia chega lá, velho. Você vai chegar lá. Eu tô ligado, velho. Eu tenho uma pequena deficiência em fazer vozes finas, agora a gente tá conseguindo se evoluir. Isso. Mas... Aí, tipo, sempre tem o fofoqueiro filho da puta. Sempre tem os pirralhinhos que vai te chamar pra brincar, né, não, Jairo? Sim. Os pirralhinhos, velho, que vai falar, Rafael! Rafael! Aí, que pariu. Rafael! Aí, cara, o que é? Vamos jogar bola! Não, pô, valeu, tem que estudar. Depois de você estudar, você joga bola? Não, velho, valeu, não vou poder jogar agora. Ah, não, vou jogar bola! Não, pô, não vou jogar bola. Aí ele, tá. Aí passa 3 minutos, volta. Rafael! Liga a bola! Não, velho, não vou ralar, não. Beleza. Aí eles tacam pedra, tacaram pedra no telhado aqui de casa, só porque eu falei que não ia jogar bola com eles, velho. É, a parada aqui é sinistra, mano. Aqui as paradas são cabulosas, velho. E sempre tem que ter o malandrinho do condomínio também, né? Porque dessa parte eu não posso comentar quem é, mas sempre tem que... Sempre rola. Sei. Sempre rola também. E sempre rola também o vizinho... Ah, a vizinha velha que fala... Tá um homenzinho. Aí vai lá e meio que compartilha as coisas com você. Tipo, vai lá perguntar. Você tem um pouco de açúcar pra me emprestar? Isso. Tem um pouco de açúcar. Cara, o mercado tá ali. Vai lá, por favor. Eu não tenho açúcar. Seu vizinho aproveitador, tem toda a rua tem um vizinho desse. O cara não tem, ele vai fazer o quê? Pedir pro jogo. Cara, se você tem quantos vizinhos na sua rua, mais ou menos? Sei lá, uns 20, uns 15. Se, por exemplo, hoje tá faltando arroz, vou ali com um pouquinho de arroz. No outro vizinho, você vai pedir feijão, sal, e você vai juntando tudo, você passa o dia tranquilamente. Beleza? Você vive das custas do vizinho. É uma maravilha. Não, isso. Teve uma vez, velho, que meu pai falou uma coisa que eu achei, tipo, muito estranho, saca? Tipo, o vizinho aqui, ele era uma gente boa. Mas ele era muito gente boa, muito amigo da gente. Aí a gente colocou alguns filmes e meu pai falou, vai lá perguntar pro bicho se ele não quer também assistir os filmes e tal. Hã? É, pô. Não. Tá bom, né? Cheguei lá, ô, cara, eu loquei uns filmes aqui, você quer emprestar pra você dar um X e tal. E o bicho falou, quero. Aí foi lá e assistiu lá o filme lá. Tá, né? Fazer o quê? Então, e não, tipo, pior de tudo que aqui no condomínio, e sempre tem uns bebão do condomínio também, né? Isso, que chega de madrugada, acordando a rua toda. Exatamente, chega acordada, chega não, de madrugada, acordando a rua toda, e sempre tem o vizinho sonso, mongolzão. O carro do meu pai, velho, tava pegando fogo. Vocês escutaram? O carro do meu pai tava pegando fogo, mano. E aí, meu pai lá, o extintor, velho, não funcionou, velho. Não funcionou o extintor, velho. E aí a gente pegou, velho, começou a jogar água, mangueirada lá. Fez o caralho, jogou até areia na parada e não queria apagar, velho. E aí o bicho passou no carro assim, foi lá, buzinou, pipi, deu joia e desceu, velho. Porra, mano, o carro tá pegando fogo, velho. Aí depois passou meia hora, abraçou, tipo, ele foi embora, desceu, entrou na casa dele. Aí de repente, volta o bicho de carro assim, pô, tá pegando fogo. Aí eu percebi, não, não, é brincadeira. Isso aqui é um espetáculo de circo. É uma encenação. A gente tá treinando agora. Não, velho, tá pegando fogo mesmo. Aí chegou um cara lá com o extintor lá e apagou, velho. Não tinha nada com São João, a gente pegou o carro pra fazer a fogueira. Isso. É, e o mais sinistro, velho, foi quando como é que a gente identificou que o carro tá pegando fogo, sabe? E o meu pai no portão lá de casa, lá, arrumando as plantinhas do jardim aqui, que aqui parece a floresta amazônica, tem muita planta, né? E a gente olhou, ué, pai, tá saindo fumaça do capô do seu carro. Ele, ih, que é isso aí? Foi lá, abriu o capô, na hora que abriu, assim, ó, só o fogão, assim, ó. Ai, cacete. E festa junina no, da vizinhança é foda também, né, velho? Porque aqui, como é condomínio, é esse, sempre acende uma fogueirinha. Aí tem a vizinha que tem uma bonbonier. Aí traz pé de moleque. Aí minha mãe faz o curau e a pamonha. E aquela maravilha. Aí bota aquelas mesas e cadeiras alugadas. E vai até 6 horas da manhã, véi! Não sei o que, fogueira, iaia! E onde tem que ser essa porra? Na frente da minha casa! Isso, pior que o condomínio aqui, interdita a rua do condomínio inteiro pra fazer isso. Não, e o pior é que o meu só tem pirralho e velhos, véi. Não é legal a festa junina, véi, que se tivesse garotas, garotos da minha idade, aí rolava de fazer uma festa massa, né? Tipo, aí vão pra festa junina, bora, demorou. É a globalização, né? Isso, a evolução aí da festa junina. É, moleque, pula a fogueira, ia. Pula fogueira dançando Psytrance, né? Ah, moleque. Não, agora uma coisa, comentário. Jump in the Fire, nossa. Pé de moleque é uma balinha de êxtase. Oh. Caralho. Que pariu. É, cara, mas uma coisa legal é o... Legal não, eu só falo legal, é uma coisa legal de se ressaltar, mas não é legal, é o vizinho bêbado, que ele é a junção de todos os vizinhos que ninguém quer. Porque ele chega tarde, ele faz barulho, ele começa a cantar uma música que ninguém gosta. E ainda mais, se pá, nossa. Se depender, no dia seguinte ele ainda vai te pedir ou um copo d'água com açúcar, ou arroz. Ele vai querer alguma coisa de você só pra te irritar. Então, se você tem um vizinho bêbado, cara, o melhor que você pode fazer é manter um menor contato com ele. É, que também é insuportável você morar... Isso é muito ruim quando você mora em condomínio fechado. Porque a rua é muito pequena. é, cabe dois carros certinho, assim, né? Tipo, uma mão que vai e uma que volta. Às vezes nem dois carros, assim. Quando vem um carro de frente pro outro, sim, você tem que meio que dar uma encostada assim pro outro passar, porque é um condomínio fechado, sabe como é, né? É bem pequena a rua. É estreita. Aí tá. Véi, quando o vizinho vai fazer festa, véi, e aí começa, véi, ter 20, tipo, 40 carros, véi, você olha pra cima, assim, o condomínio cheinho de carros, véi. Isso mesmo, e também esses caras que tem festa, beleza, aqui também sempre tem festa, e quando não tem também, os vizinhos, essa vai indireta mesmo, vou jogar indireta, vizinho, por favor, não coloque os carros na frente dos outros, você tem uma garagem imensa, não, aí você fala, pô, deve ser porque a frente dele está, não, ele coloca na frente da minha casa, a frente dele vazia, o filho da puta coloca na frente da minha casa, enfim, bom, e... Não podemos esquecer do vizinho que faz parte quase do Caramba Cast, da família do Caramba Cast, vizinho do Rafa, Henrique Cristo, pai! Isso mesmo! Pai. Nosso vizinho ilustre! Vamos explicar aí pra galera. É porque, tipo assim, o Henrique Cristo mora na mesma cidade que eu, e a cidade é pequena, tipo assim, é Brasília, entendeu? Do bairro aqui, né? Da cidade satélite. Se você estuda geografia, com certeza você vai saber. Se você não estuda, procura no Google. Então, mora muito próximo e eu não sabia disso. E agora ficou pra história do Caramba Cast que o Henrique Cristo é o meu vizinho. Pois é. Solta o aleluia aí, por favor. Aleluia, irmão! Amém? Escutei um amém? Amém! Oh, meu Deus. Ah, cara. É, eu vi o Henrique Cristo. E aí, como vai o Henrique Cristo, Rafa? Ele não é barulhento, né? Não, só tem as Henrique Cristetes lá, né, que fica cantando lá. Henrique Cristo é o poder, Henrique Cristo é o poder. É sério. E ainda reclama de não ter menina, né? Porque elas são freiras. Mas não é do meu condomínio. E também é porque elas são freiras. É. E é de outro lugar, mas a gente vai estar colocando o link aí das músicas das Henrique Cristetes aí pra vocês isso darem. Henrique Cristetes. Henrique Cristetes. Cristetes. Cristetes. Porra, nem eu. Cristetes. Não, mas é legal o Henrique Cristetes. As Henrique Cristetes aí pra vocês escutarem, elas fazem paródias de músicas famosas em relação ao rock. Então é isso aí, galera. Ser poderoso, infalível. Tá bom, tá bem. Isso mesmo, em Cristo, vizinho do Rafa, nosso vizinho, já é chegado no Caramba Cast aqui. Bom, galera, já estamos estourando o nosso tempo de vizinho. Vamos encerrando aqui antes que meu vizinho ache que eu sou um maluco. Nossa, Rafa. Vamos encerrando antes que meu vizinho ache que eu estou conversando com meu computador. Isso, é todos eles dizem tudo a mesma coisa. Então vamos encerrando por aqui, galera, mas antes vamos para a conclusão. Por favor, Rafa, sua conclusão pro Caramba de hoje. Olha, sempre a gente vai ter aquele vizinho bêbado, a fofoqueira, o pirralho, a tia, o vovô, entendeu? E sempre o festeiro. E muitos, velho, malandrinho, entendeu? É a vida do vizinho e tal, e a grama do vizinho não é mais verde que a minha, entendeu? É o que eu acho, velho, porque a grama do meu vizinho, velho, é amarelona, morreu, velho. Tem que falar pro bicho, mano, nossa, as plantas precisam de água. Se você não sabe disso, eu vou ensinar pra você. Ah, e sabe o que é agonia muito? Na grama do vizinho lá tem sempre aquele que fica... O dia inteiro, velho. Aquilo é agonia demais, velho. Os splinters? Ah, sprinkler. Isso, que fica... Mas não é, tipo... Eu acho que não tem o tempo, saca? Tipo, 3 horas... Não é isso, mas... Ele liga na hora que ele quer, mas... Não, é na hora que ele quer. É insuportável e eu acho que... Nós precisamos dos nossos vizinhos, não podemos viver isolados. Mas... Mesmo que você tenha muitos vizinhos chatos, com certeza você... Tem um vizinho legal que você gosta de fofocar com ele. Opa! Opa! Isso! Tucci! O que você diz do seu vizinho? No meu vizinho, aqui no Rio, eu... Na verdade, eu tenho uma vizinha que ela tem um cachorro, só que eu nem sei onde ela mora, só encontrei com ela na rua um dia desses. Mas de resto, porra, Só reclamo do meu vizinho de um prédio ali da frente que todo aniversário tem que tocar Rebolation Show e essas coisas que ninguém gosta. De resto, sou normal com os meus vizinhos, até porque aqui é uma rua calma, uma rua boa até. Eu não reclamaria se eu morasse aqui, mas eu não tô morando definitivamente, então é só isso. Isso mesmo, os vizinhos são as maravilhas. Brincadeira, são tudo uma bosta, brincadeira. Tem uns que se salvam. É como o Rafa diz, tem alguns vizinhos ruins, outros legais, enfim. É isso daí. Bom. Vamos terminando por hoje aqui, galera. Tenha a bênção do Pai Eterno, Ser Poderoso, Infalível. E até o próximo programa Caramba Cast com a Ferdi, de preferência. A nossa vizinha carambeira, o Caramba Cat. Falou, galera. Até a próxima. Ô, Stute, quem será uma hora dessa, velho? Eu sei lá, bora lá ver. Bora lá ver. Oi? Ô, Rafa, me dê um pouco de açúcar. Tá bom, então. Calma aí. Vou pegar pra você. Rapidinho. Olha aí, Stute, é o Rick pedindo açúcar aqui em casa, mano. Vamos lá pegar um pouco de açúcar pra ele. Pronto. Tá aqui, ô, pai. Obrigado, pai. Eterno Ser, abençoe a vocês, amigos. Eu tenho uma mensagem do Eterno Rei Poderoso Infalível para vocês. Sério? Uma mensagem? Hã? Sim, da frente, pai. O pai vai passar para mim a mensagem para passar para vocês, pai. Por favor, pai, deixe essa mensagem, pai. Tchau, gente, amo vocês, beijos! Oh, pai! Eterno!